3858, livre táxi via Índia, ponto espera da 10 torre, 118 decimal 95, ajuste 1095. Via Índia, ponto espera da 10, chamará 1895, então 3858. No 0, solos 45, à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. Ok, vai livrar na última direita, 21, posso livrar, obrigado. 3, com informação, Foxtrot. Trau 9973, boa noite. Foxtrot confere, no, autorizado, confins, nível 360, rota conforme o plano. Pista 10, primeira curva direita, arbor, transição elefa. Tem 552 no transponder, controle em 208. Cruzado com fins no nível 360, via rota do plano. Decola da 10, curva direita na arbor, transição elefa. No transponder 5552, ele vai chamar controle 120, decimal 8, sideral 9973. Só confirmando rota do plano, Upzulu 21 até Depote, após direto. Afirma, Upzulu 21 até Depote, após direto, sideral 9973. Correto, chame pronto para o estacionamento 9973, por gentileza, transfere 12345, por gentileza, 9973. 12345. Boa noite, o Xané 6310 livrou. 6310, taxi via Alfa, reporta aí para o Juliette. Alfa, vai reportar para o Juliette, 6310. São 80 para o 050, tá? 3305. É dizer se mantém a 2.000 pés na 3305, ajuste a 2.015 e vamos estabilizado. 2.000 pés com 2.015, reportaremos estabilizado no procedimento, tá? 3305. Protocolo 019, number 2 for landing, reduce our speed to 209. Speed 220, report to 019. 096, pushback, acionamento, gate 9. 096, está autorizado, pode prosseguir. 096. 350, colas 48, controle 1208, bom foi, boa noite. 08, boa noite. Salvador, boa noite, na 3258, decolado na Momo, Frutti, Cogbo. Na 3258, contato radar na decolagem submarina nível de voo 370, via saída Momo. 370, via Momo, na 3258. The Porsche 019er approaching 4,000 now weekly for the approach. Okay. We are approaching 4,000 and Porsche 019er. Are we clear for the approach? There is 3,000 feet in 71015 after Billy detection flyhead to Duna and intercept localized course. Okay, clear down 3,000 feet after Billy detection direct Duna. Test localizer, approach to 019. Protocol 019, reduce our speed to 180 knots, number 2. Speed 180, approach to 019. Então 3305, velocidade de cada? 250. Gente, informa quando necessário para redução. Normal. Cogbus, a presente, na 3258. Autorizado. Fox, muito obrigado. Iniciando a redução, tá? 3305. 7-3305, forma estabilizada. Permanente, 3305. And approach 019R approaching 3000 feet flying to Duna. Urgent traffic 11 o'clock, 6 mile, miles, maintain 2000 feet. Copy the traffic, do you want us to maintain 3000 for the time being? Descend until 2,000 feet, form the establishment of localized course. Descend 2,000 feet, clear ILS, runway 10, pull you, establishment localizer, approach 019, confirm? That's it. Utilizando o SAT 3305. 7, completo sinal, chame Turinha. 118, décimo 95. 295, obrigado. Protocol 019, call me sempre, chama com a Lays Corsa. Wilco, Portugal 019. Por Salvador, é o TAM 3305, estabilizado no final dele, é X-Ray. 3305, altímetro no 0, no 5, o vento calmo, tem pouso autorizado, pistão no 0. Juste 1015, pouso autorizado com vento calmo, TAM 3305. Roger, complete the procedure, contact now tower 118.95. 118.95, report for 019, bye bye. Salvador Tower, boa noite, report for 019, ILS X-ray runway 10. Putting approach number 2 to land, Portugal 019, report over Alta Marca, we plan to get down to local, 1015. Wilson, Porto 019. Salvador, 096, ponto 0, 0. Bono 096, boa noite, mantém a posição. Confins, Belo Horizonte. Azul 4118, autorizado Confins, nível de voo 360. Decolagem da pista no 0, primeira curva direita, na saída agora é Lepa, pois Lu 21, rota do plano de voo. Aciona 5122 no transponder, controle 120.8. Cinti autorizado nível 360 para Confins Belo Horizonte via rota do plano. Decola pista no 0, primeira curva direita, arbora, elefa, upper Zulu 21. Transponder 5122, controle de saída 120.8, azul 4462. Canemia 3103, acione educação, via chegada bom, FDS se mantém 050. Ajuste o time, entrou no 015. Cliente vai reportar quando pronto, azul 4118. Solo, Salvador, nosso boa noite, DAN 3885, com informação eco, autorização de tráfego para Guarulhos. DAN 3895, a formação agora é a Golf. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Decolagem da pista 1-0, primeira curva direita, saída da Eolia da transição Motiva. Eu peso 1-0, Taubaté. 120, decimal 8, controle. 5567, transponder. Maravilha, hein? TAM 3895, autorizado conforme. Nível de voo 340, via uniforme Zulu 1-0 para Guarulhos. Decolada 10, direita após Dael Leda. Lepa 5567208. T35, corrigindo, T3815, confirmando a sua saída da El Leda com a transição Motiva. Intercepta o peso 1-0, Taubaté. Da El Leda, Motiva, o peso 1-0 até Tango Bravo Eco. T3815, correto, cotejamento, rota pronto, feedback. Tomará, muito obrigado. Salvador, é o TAM 3305. TAM 3305, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3305. Salvador, azul 2782. Azul 2782, acione identificação, ajuste de altimetro 0195 em Salvador, informe no portal de descida, informe o termo de desvio. Ok, está mantendo o processo em Santa para evitar acúmulos, reportaremos com condições de aproveitar. Bono 096 ali, mantém, cabeceira 10. Ali mantém 10, Bono 096. Da Juliette, tá? 3305. Tá 3305, Juliette 05. Juliette 05, tá? 3305. Alô, Salvador, boa noite, Federal 9973 para o pushback, acionamento. Federal 9973, está autorizado o pushback, reporta para o táxi. TV puxando o táxi do Federal 9973. Muito boa noite, Portugal Zirona. Portugal 019, approve by Alpha, come before taxi Juliet. Continue by Alpha, come before Juliet, Portugal 019. Estão no zero, vento variável com 03 nós. Já decolar, estou no 09, vento. Minha decola 01, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 08, boa noite, bom 09. Controle Salvador, boa noite, bom 09. Saída Momo. 370 via saída Momo. Seria possível coordenar para o Proti para o voo no 095? Certo, mantém o perfil da saída, aguarda. Mantém o perfil, aguarda, voo no 095. Azul para o ETAP, o Azul 2782, está no ideal da descida. Esse mantém 050, Azul 2782. 050. Portugal 019, approaching Juliet. Ground at Portugal 019, approaching Juliet. At Portugal 019, approved Juliet, gate 10. Right, Juliet, for gate 10, Portugal 019. Federal 9973, são 4 a bordo, 3, 3, 3, 4, 3. Federal 9973, livre o táxi via Pátio 1 Índia, ponto espera da 10 Torre, 1 ajuste 1015. Fique atento ao Webbus da Portugal, ingressando agora no pátio principal. Aqui está visual com o mesmo, prossegue de alta, ponto espera da 10, com mais 2, mais 5. Desce até 4 mil pés, né? 6303, ajuste 1015. 4 mil com 1015. Salvador, boa noite, Federal 9973, com a espera da 10. 973, boa noite, está livre alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável com 03 nós, altímetro 615. A linha decola com 0, ajuste 10 na frente, será nas 6303 atinge 4.000. Confirme. Oxa, 6303 atinge 4.000. Sente, desse mantém a 2.000 pés, te considera a restrição em pelo. Ajuste o altímetro 1.015 de forma estabilizada. 2.000, considera a restrição, reportará estabilizada, 6303. Controle autoriza pro gol no 096. Por 9096, solicite diretamente ao centro na frequência 1245, ao termo 2685. 2585, 9973, decolou 07, controle 120, decimal 8. Tenha uma boa viagem, boa noite. Desvio para 045. Azul 4298, ciente dos rios, informe ao término, desse mantém o 050, ajuste o altímetro 1015, acende a educação. Confirme e informar em que posição? Informe ao término desvio, desse mantém o 050, ajuste o altímetro 090, acende a educação. Identificou, descendo para o 050, assim que puder, avisa voando a posição, se autorizado, obviamente, está. Já terminou, já finalizou os desvios? Em mais 10 milhas. Pronto, informa o término do desvio, azul 4298. Após o término, nós iremos orientá-lo ou para Itapa ou para Duna. Obrigado, obrigado, já te chamo. Controle Sideral 9973. Azul Sideral 9973, contato o radar no decolagem, sube e mantém o nível de voo 360. Via sair da árvore. Autoriza elevo. Autorizado. Azul 2782, reduza para 220 nós. Desse mantenha 2.000 pés, ajuste o altímetro 1.015, em forma estabilizada. E 220 nós, deixando para 2.000, reportará ILS, o azul 2782. Azul 2782, o azul 4208 perto do desvio, quando possível, Itapa ou Duna. O 4298, vou pro de Duna. Duna, obrigado. Chamei 6303, chama a torre, Salvador em 1, no 8, decimal 900. 2, Salvador, boa noite, o Chamei 6303, estabilizou em LS, no 0. 6103, boa noite, reporte embaixada travada, altímetro 1015. Reportará. Para o táxi, o azul 418 com 26 a bordo, autonomia de 3 horas, e o alternado Ribeirão Preto. Autorizado táxi, direita, Índia, ponto espera, torre no noite, decimal 95, 890, no 5, azul 418. 10 na 5, direita, torre 1895, azul 4118, obrigado, boa noite. Ô, controle, muito boa noite, o Rio 9890, passa o Golf, cruza 220. Boa noite, Rio 9890, acione a identificação, desse via chegada a ponte para 4000 pés, o QNH 10015. Autorizado via, 4000 pés, 10015, 9890. Equador Novel desce para 2000 pés, autorizado final, ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 4298, autorizado 2000 Duna, e tem o procedimento autorizado também, chamará estabilizado. O ajuste é 1015, senhor? No zero, no 5, afirmativo. Obrigado. Vivo de voo 390, para. Meu 310, autorizado CA Bravo com meu foco, via peso 17, Porto, restante conforme. 350 nível. Tuca, Jamaracaju, a saída adequada 10 com curva à esquerda, 5553 o código. Do, controle 1208. Torre Salvador, boa noite. O 418, ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera. Azul 4198. Ciente, mantendo o ponto de espera, azul 419. Sou backup 353, bora. Bora. Autorizado ILS, o azul 2782, pista à vista. 2782, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 895. Salvador, boa noite, o Azul 2782, final. Azul 2782, continua a aproximação. Chame final normal. Chame final normal, 2782. NR63, 1-3, solo 1-3, libera direito, solo 1-2-1, decima 1. Vai liberar direito, 2-1-1, chame a 3-1-3. Azul 2782, autorizado pouso 010-029. Pouso autorizado, Azul 2782. 63-13, livrou. 63-13, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 63-13. Red portão 62 a 6303. 04 aguarda, confirmando, 04 está livre, o TAN 38115. 805, 38115 está livre no 04. Ali mantém pista no 0, azul 418. Azul 2782 no solo, zona 6, livre à direita, solo 121, decimal 1. 1211 não vai chamar o azul. Solo, boa noite, o azul 2782, livre a pista. Confirmando, dá passagem da nave na Alfa, após ingressa Alfa e aguarda a instrução. Ok, eu ingresso na Alfa, já está atrás da Bianca, aguardando instruções, Azul 2782. Azul 2782, Kilo 3 Romeo, parte 3. Kilo 3 Romeo, Azul. Azul 4118, decola azul 17, chama o controle, 120 decimal 8. 120 decimal 8, azul 4118, boa noite. Controle, boa noite, o azul 4118 passa 1700 na árvore Elefa. Suba para nível 360, saída Arbor. 360, saída Arbor, azul 418. ILS Visual 4298. Azul 4298, chama a torre, Salvador, em 118 decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Pouso. 9810, destabia para 2000 pés, continua NH 1015 autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado via repórter estabilizado no LS6 da 10, 98 no 0. baixou e travou 4298. Autorizado, pouso 360 graus 02. Né? Pouso livre, 298. Salvador, o 4118, alguma possibilidade de voar direto para o Tozop ou uma posição mais à frente ainda? Guarde, azul 4118. Obrigado. O Xené 6310, porta 1, pushback e treinamento. Aguarda, 6310. Aguardar. Para 1960. Boa noite, azul 4235, acionando a identificação, decidiu chegar da bomba para 2000 pés, o QNH 10015. 2000 pés, 1015, na bomba, azul 4235. São 3815, táxi POB 163. 163, qual a alternativa de autonomia? Eu sabia que a senhora pediu, hein? 3 horas e 50, galeão. Livre táxi, à direita, vem ainda, vamos esperar no noite desse 995. Ajuste na 095, vovô. 1095, livre táxi, vem ainda, monitora o ponto de espera. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. 1095. Do 4118, vai pro de UTG. Direto posição UTG, obrigado senhor. Azul 4118. Autorizado no LS da 909810. 9810, chama a tua. Salvador em 118, decimal 95. 1895, 980. Solo 24, libera direita, solo 1219. 219, 4290. Correio, muito boa noite, o Rio 9810, estabilizado LS 10. Rio 9810, autorizado pouso, vento calmo. Repouso 9810. Do 418, uma boa noite. Boa noite. Livre iniciar, 6310, chama pro táxi. Ok, autorizado. Solo Salvador, azul 4298, livrou. 298, azul, prossiga táxi de Alfa, aguardando autorização para ingresso no pátio. De Alfa, aguardando autorização para ingresso no pátio 4298. Reportante da Juliette. Reportante da Juliette, 4298. aproximando da Juliette, o Azul 4298. Gente, mantém a da Juliette, o gate previsto é 01, está sendo liberado. Mantém a posição. A gente vai manter na Alfa antes da Juliette 4298. Aí, Salvador, boa noite. 38 no 5, ponto de espera da 1-0. 38 no 5, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Então, 3895, autorizado a linha e mantém. A linha mantém 120, 3895. Para o táxi 1 Xaner 6310, Rio Verde 142, autonomia de 3 horas e 30, alternado Natal. Copiado, direita via Índia, ponto de espera 1 noite decimal 95, ajuste no 0 no 5. Bom voo, Xaner 6310. Direita Índia, ponto de espera 1895, obrigado, até a próxima. Até. Azul 4298, via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 4298. Muito boa noite, o Rio 9890, de volta na sua escuta. Rio 9890, boa noite, via Alfa e Kilo, da parte 3, posição 7. Alfa, Kilo, parte 3, 7, 7. Cinco, decolou os 30, chame o controle, 120, decimal 8. 301, boa noite. 1208. 6310, pronto no ponto de espera. 308. 0 decimal 8, tá 3895. 1208, boa noite. O Xaner 6310, ali mantém. Ali mantém 6310. Controle Salvador, boa noite, 3815, passando 2000 na Adael. 3815, boa noite, contato radar, suba para o nível 340, saída Adael. 340, poderia voar por hoje, Mótiva? Oi, Lida, TAM 3, 8-5. Boa noite, obrigado. Azul 4235, autorizado final, ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado X-Ray da 1-0, vai reportar o Azul 4235. Minha 310, autorizado decolar, vento variável e calmo. Ei, livre a decolagem, minha 310. Na M3-1-0, decolou os 3-3, chame o controle, 1-2-0, decimal 8. 3-0-1, obrigado, boa noite. 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, obrigado. E na duas aeronave, outra aeronave também repetiu 1-2-0, decimal 1. Realmente a gente entendeu 1-2-0-8. 2-0-1, obrigado. Tudo bem, 1-2-0-8. Controle 1, Chanel 6310. Chanel 6310, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. E350 autorizado na PUCA 6310. Quando possível, alguma proa à frente, senhor, por gentileza. A gente inicialmente foi para o Dijamo, Chanel 6310. Ok, na proa Dijamo, principalmente, 6310. Na TAM 3815, obrigado. Estabilizado, Azul 4235. Azul 4235, chame a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-95, Azul 4235, uma boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 4235, final de 8 milhas, estabilizado. Azul 4235, cheque o trem, livre pouso, vento variável e calmo. Vai reportar o trem baixar travado, azul 235. Baixou e travou, azul 4235. Muito obrigado, senhor. Livre pouso, vento variável e calmo, azul 4235. Livre pouso 10, azul 4235. Plano 3815, chama centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. Chama Recife, TAM 3815, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Oxane RNA 224 com a Alfa, solicita para o EDTAP para desvio. Boa noite, Oxane 6224, acione a identificação, foi para o EDTAP, desça para o nível 050, QNH em Salvador, na 015. Da presidente, ETAP, descendo para o 050, ajuste na terminal 1015, Oxane 6224. No solo 40, livre à direita, solo 121, decimal 1, azul 4235. Solo decimal 1, livre à direita, azul 4235. Alterne 126, decimal 85. 12545, alterne 12685, obrigado, boa noite, obrigado pela ajuda. Boa noite, um bom voo. Obrigado. 235, boa noite, Alfa e Kilo, corrijo Alfa, Juliette, botão 3. Alfa, Juliette, portão 3, azul com a 235. Oxa 63, 13, Guarulhos autorizado. Nível 360, decolagem no zero, curva direita. Dael, Leda Motiva, o perfil de saída, peso 1 a 0, aerovia, até Tango Bravo Eco. 5001, é o transponder no 2080, controle. Oeste, Rocha 6363, nível 360 foi aprovado, decolo da 10, curva à direita da Elisa Montima, receptando a Pesulu 10, Taubaté. Cego Bravo Eco 5001-1208, Rocha 6363. Qual é a chama pronta? Bora pronta no gate 6. Controle, só a curiosidade do voo 8. A cidade grande era a sua direita aqui, a posição 3 horas é a série instantânea? Negativo, é Alagoinhas, voo no 882, Feira de Santana está 3 horas, porém um pouco mais afastado. Ah, beleza, obrigado, hein. Voo no 882, está apenas confirmando, Feira de Santana está 32 milhas à direita. Ah, pode ser ouvir as luzes delas aqui, beleza, obrigado.